Novo Búfalo do Marajó. A evolução. O Búfalo. E mixagens. DJ Marcelo, o playboy de Tucuruí. Ei, cansei de viver virado. Isso não é vida pra ninguém. Virei amigo da lua, pois ela vive só também. Preciso ser feliz, maluqueiro também amar. Desde ontem que não durmo, virado na madrugada. Eu sei que não sou perfeito, pois todo mundo tem defeitos. Me deixa provar que sou melhor do que eu já fui um dia. E aí você vai ver, eu quero você no meu caminho, na minha vida, pra me fazer feliz. Não, não vou aceitar outro não. Não desisto dessa paixão. Não vou aceitar, não tem quem mude minha decisão. Não vou aceitar outro não. Não desisto dessa paixão. Não vou aceitar, não tem quem mude a minha decisão. Mandabatidão.com, a batida sucesso do Brasil. Flash Designer. Arrepio quando falam de você. O real motivo eu não sei dizer. Passo o dia, passo a noite, não penso em mais nada. Iria estar com você. O semblante da quebrada mudou. Então eu vi meu mundo perder a cor. Coração ainda guarda que foi bom. Aquele gosto do seu ator. Não dá pra tirar você de mim. Não vai adiantar evitar assim. Então fala comigo aí. Atende logo esse celular. Búfalo do Marajó, a evolução assim, surpreendendo você novamente. Ai, Dudu! Há muitas formas de achar você pra me te amar. Ah, por um segundo vi você passar e me olhar. Ah, minha respiração quase para, desapareceu. Foi ilusão. Badalação. Sou um humano querendo um corpo pra amar. Você em mim, que felicidade. Ah, com DJ Marcos Paulo, DJ Mamute, Fran considerado. A onda toca tudo do Pará. Ao som do maremoto, te encontrava minhas amizades. Encontrei, entrei nessa batalha, sem palavras, porque meu coração não merecia esperar tanto tempo. Ao som do maremoto, te encontrava minhas amizades. Encontrei, entrei nessa batalha, sem palavras, porque meu coração não merecia esperar tanto tempo. A referência do Tecno Melody, Banda Mega Team. Ai, Dudu! Há muitas formas de achar você pra me te amar. Ah, por um segundo vi você passar e me olhar. Ah, minha respiração quase para, desapareceu, foi ilusão. DJ Marcelo, o playboy de Tucuruí.

você não me atendeu. Já tava mó preocupadão. O teu pivete quase morre do coração. Amor, fiz esse corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. O Playboy de Tucuruí, produzindo os melhores CDs do Pará. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O Búfalo do Marajó. Assim vou ficar maluco, ficar maluco, ficar maluco. Assim vou ficar maluco, ficar maluco, ficar maluco. Eu não caio na tua, não, eu não vou ser teu. Assim vou ficar maluco, ficar maluco, ficar maluco. Flash Designer. Tu me ligas a perguntar onde é que eu estou, não quero falar. Quer saber o que vou fazer, pra onde eu vou, não vou dizer. Quem estou, deixo de estar, não te interessa, tu vai estragar. Sei que é só blá blá. Yeah.

O Playboy de Tucuruí. Tocando os melhores ritmos pra você dançar. Novo Badalasson, o Búfalo do Marajó. Manda, açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? O mel dos meus lábios encontrar-te se outra alguém. O brilho do meu olhar pra ti já não chama ninguém. Parece que não dá pra ti, mas não era o que via sem mim. Tiraste o pé do jogo e quer. Meu